Mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas e 7 minutos, o som da tribo invadindo a sua área, via 96 FM, plugwebradio.com e iconquista.net. A galera que manda o som da tribo via internet para todo o planeta Terra. O som da tribo contigo até as 9 da noite, programa como sempre, cheio de novidades, músicas, dicas, informações, tudo que rola na cena alternativa. Principalmente na nossa cena aqui de Vitória da Conquista. Teremos aqui hoje a banda Ramanaya, a banda Rise Again, Jovem Guarda dos anos 60, possivelmente uma entrevista, quem sabe, de Jimmy do Matanza via telefone, direto do Rio de Janeiro, aqui para o Som da Tribo. E também o nosso enviado especial, a primeira parada gay de Conquista, Rubenil do Metal, que está dando aquela cobertura aí. Isso. Boa noite, Jaqueline, Jack. Boa noite, Cortes. Tudo Boa legal? Noite, galera do Som da Tribo. Zé, um dia muito importante para a Vitória da Conquista. Hoje, o dia da primeira parada gay de Vitória da Conquista. Eu queria estar lá, viu? E o nosso repórter Rubenildo Betal, daqui a pouquinho, entra ao vivo direto lá da manifestação da galera. Jaqueline, tudo legal? Tudo ótimo. Fora a violência que continua em Vitória da Conquista. Demais, né, Cortes? Hoje mesmo teve um assalto, 12h30. Olha só o horário. Aonde? No comércio de Vitória da Conquista, na rua Ernesto Dantas, 12h30. Meu Uma Deus. Loja foi assaltada, as funcionárias, todo mundo ficaram trancados dentro do banheiro. Segurança pública na cidade, a cidade está... Na Ernesto Dantas? No centro. No centro, com câmera de vigilância, pois com é. Tudo, com todo aparato policial. Ninguém viu. Segurança e Vitória da Conquista, tá um caos. A cada dia morre uma pessoa assassinada, principalmente os jovens, né? Muitos jovens. Essa é a nossa cidade, Vitória da Conquista, tá largada, tá jogada as traças aí. Ninguém não tem liderança, não tem comando, não tem nada nessa cidade. Se a sociedade não se organizar, não gritar, não se manifestar, não sei não. Aonde vamos, viu? Com tanta bagunça que está a nossa cidade. Deixa isso pra lá. Fale dos brindes aí do Som da Tribo, o que tá rolando aí pra galera? Corte, tá valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. O telefone é o 3421-2039. Também dois ingressos para o show da Ramanaya na próxima sexta no Apogeu. Um CD da banda Ladrões de Vinil. E um ingresso para o show do Matanza na quarta-feira, dia 21 de abril, feriadão. Às 16h, são dois ingressos, né? Não um só, dois ingressos. Para o show do Matanza, dia 21 de abril, lá na Concha do Centro de Cultura. É a oferta da Caso Aparte Eventos. Beleza, vamos de música. Daqui a pouco tem mais Som da Tribo. Enquanto isso, vai ligando. 3421-1507. Participe, interaja com o Som da Tribo. Concorra aos brindes também. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? De como anda cansado, com o ar de quem não sabe mais, um olhar de quem nunca entendeu. Falam da sua inércia descabida, que a sua alma se perdeu da vida. Que o sol não entra mais em sua janela.

da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas e 17 minutos. Você curtiu as duas primeiras aí do Som da Tribo? Pitch, Fracasso e Low. Não sei. Rapidão, direto da parada gay de Vitória da Conquista, o nosso enviado especial, Rubenildo Metal, que está vestido de Barbie Girl. Boa noite, Rubenildo. Boa noite, Miguel Cortes, Jack, Demodin, os ouvintes do Som da Tribo. Estou aqui falando diretamente da Cirqueira Campos, no, na primeira parada do orgulho de ser LGBT. O que significa isso, Rubenildo? Hã? O que significa isso? Cara, é tanta coisa. Tá todo mundo aqui, Miguel. É, o movimento começou por volta de 5 horas da tarde. Sei. Com muito apelo do pessoal. E aí iniciou às 5 da tarde com a apresentação da banda Ladrões de Vinil. Beleza. E também com... abrindo com a composição de Simpson. Nossa! Especialmente para essa parada gay. Certo. A Ladrões de Vinil abandonou a apresentação, né? Parou a programação na Praça do Gil. E aí entrou, aí mudou o clima, legal. Depois de muito rock and roll rolando, né? Uhum. Entrou a galera da Mani Art, né? Ah, não. Pula, pula isso aí. Pula aí. Pula. E aí, na Praça do Gil, houve também algumas novidades, né? Certo. Que é a questão de uma segunda parada. Uma segunda parada. Ainda para esse ano. E também é um doador anônimo doou um terreno. Um terreno para a sede. Para a construção de uma sede do movimento aqui em Vitória da Conquista. Certo. Além de uma sessão que vai ter na sexta-feira, né? Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. E... tá seguindo aqui, tem uma surpresa no Bosque da Paquera, né? Finalizando a programação aqui. Ô Rubenildo, qual será o percurso aí? Rapaz, já deu a volta, né? Na Praça do Gil. E tá seguindo aqui, agora pela Siqueira Campos, já passou pelo Bom Preço. E tá seguindo aqui com Quiribamba. Rubenildo, tem aproximadamente quantas pessoas na passeada? Segundo uma das presidentes, tem muitas lideranças aqui, né? Muita estrela e pouca constelação. Muitas presidentes de todos os segmentos aqui. Ela diz que tem aproximadamente mais de 1000 pessoas aqui. Certo. Muitas palavras de como é que fala? Pra animar essa galera aqui. Muita gente, muito armário aqui ainda, né? Isso que eu ia lhe perguntar. Eles estão pedindo, saiam do armário, gente. Mulheres, saiam do armário. Homens, não. Saiam do armário. Mas muita gente se manifestou, viu? Beleza, Rubenildo. Simples de vestido vermelho. Certo. Realmente, tá movimento forte aqui, viu? Tá ótima a passeata, né, Rubenildo? Muito. Pessoal, eles estão realmente... é uma passeata pacífica, todo mundo está, respeitando o movimento. Muito bem, isso é importante. Todo mundo, ninguém... respeitando as diversidades, né? A diversidade. Beleza. Então, seguindo aqui, muita gente mesmo, legal, muita gente. Estão aproximando aqui já, viu? Eu tô saindo daqui, tô indo embora, viu? Beleza, aí. Tem programação hoje com o DJ Davi, que por sinal tá curtindo a programação aí, tá certo? Beleza, valeu. Pra cá. Rubenildo, cuidado pra não amassar sua roupinha de Barbie Girl aí, viu? Teve por aqui André Cário. Ele já está aqui no estúdio, daqui a pouco vamos trocar ideia com ele. Batman, né? Certo. Batman, Batgay. Blog do Anto também compareceu por aqui. Muito bem. Muitas manifestações de apoio. E a galera saindo do armário, né, Rubenildo? Muita gente no armário, alguns estão saindo. Pessoas aqui, eu falei, rapaz, você... Eu não sabia. Eu esqueci de trazer Eu já sabia e esqueci em casa. Valeu, Rubenil do Metal. Tá bom, Miguel. Aí, Rubenil do Metal, nosso enviado especial aí para a primeira parada gay de conquista. Valeu. Falou. Sim, Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera que está sintonizada, curtindo o Som da Tribo aí? Corte, está valendo um kit água de cheiro. Renove-se na água de cheiro. Também valendo dois ingressos para o show da Ramanaia na próxima sexta no Apogeu, um CD da banda Ladrões de Vinil e dois ingressos para o show do Matanza, quarta-feira, dia 21, oferta da Casa Parte Evento. Só ligar pra cá, 3421-1507. Por falar nisso, Jaqueline, as vendas dos ingressos antecipados para o Matanza tá arrebentando, viu? Que ótimo. Tá, vai bombar, vai ser o show do ano do Rock and Roll Conquista. Não dá pra perder. Vai ser o show do ano. E você liga pra cá. Liga pra cá, tá valendo dois ingressos, o telefone tá aqui à disposição. A galera tá muito interessada não, né? Nos ingressos aí. Matanza, Ramanaia, no Água de Cheiro. Olha, vai só ligar, 3421-1507, tá valendo dois ingressos para o Matanza, dois ingressos para o Ramanaia, um kit Água de Cheiro e também um CD da banda Ladrões de Vinil. 3421-1507, sim, Jack? Não, eu ia falar que tava parado, mas já começou. Beleza. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Geana Lopes, muito pop MPB. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Terça-feira, dia 20, às 10 da noite, na véspera do feriado, no Clube Social, tem a banda Jovem Guarda e o show Alto Astral dos anos 60. Ingressos e mesas à venda no local. Quarta-feira, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Matanza pela primeira vez em conquista. E mais, Cama de Jornal, Os Astras Band e Rise Again. Ingressos antecipados, R$10 à venda na Drops. Letras e Prosas, Astras e Banca Central. A realização é da Caso à Parte Eventos. No dia 23, na próxima sexta, no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite, tem Conexão Vivo, com Minibox Lunar do Amapá, Nevilton do Paraná e Os Barcos aqui de Conquista. Ingressos R$10 à venda no local. Realização Suíça Baiana. Também, no dia 23, no Apogeu, tem Ramanaia, show em homenagem ao Dia do Índio, às 11 da noite. Ingressos R$10. Informações 91290019 ou então no local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No próximo sábado, dia 24, às 11 da noite, no Espaço Rafik, tem o 13º Relembrando o Carrascão, com o DJ Davi. Ingressos e informações no local. No dia 30 de abril, sexta-feira, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Kesley e Banda. Ingressos R$5 no local. Já está à venda CD da Ladrões de Vinil, demo com 5 músicas. Compre logo o seu, na Letras e Prosa. Aproveita e acessa aí. blogdoanderson.com, blogdjdavi.com, plugwebradio.com, iconquista.net e distintivoblue.blogspot.com. A partir das 11 horas, você que perdeu o Som da Tribo vai estar lá disponível. Beleza, e se você também quiser mandar sua mensagem de SMS, é só enviar para cá, 88319050, 88319050. Tem o nosso MSN também, MSN Som da Tribo, sondatribo@hotmail.com. Conversa aí com o nosso mediador, o nosso Ozzy da iconquista.net, e ele manda, caso, seu recado aqui pro Som da Tribo. Então, se você quer mandar seu SMS, seu recadinho aí de texto, é só conectar aí, 88319050, manda seu recado que a gente manda seu alô aqui no Som da Tribo. Eu sou criança e ouço o Som da Tribo, tá ligado? Thank you.

som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 35 minutos. Você curtiu Muse Uprising, antes Radiohead, aqui no Som da Tribo. Vá ligando, participe. Mande seu torpedo também. 8831-9050. Já chegou os torpedos aqui. Olha a dupla dinâmica. Parabéns pelo top de linha em Rádio em Conquista. Abraços, jornalista Jânio Freitas. A galera curtindo o Som da Tribo aí, mandando seus torpedos. Quem mandou também foi a Clara Brito, do bairro Candeias. Ela quer pedir a música Mindscape, do Sonic Syndicate. Mandar um alô pra galera toda que ouve o Som da Tribo. Curte muito o Som da Tribo, beijão. Mais abraços aí, Jack. Tem sim, curtos. O Antônio Nascimento, do povoado do Choça, quer ouvir Metallica, oferece pra Luziene. E Josimar, do povoado do Choça. Mandar também um abraço pro Tom e Beleza. Tom, grande Tom e Beleza. Levou um pequeno tombinho ontem. Pois tá, é, Tom. Tá dodói aí, né? Tem mas que se cuidar, tá se cuidar. Abraço também, quem mandou torpedo aqui foi a Maiane Cardoso, da rua Líbero Badaró, aí no bairro Iracema. Maiane Cardoso, da rua Líbero Badaró. Mais um canal aí pra você entrar em contato com o Som da Tribo. 8831-9050. Manda seu MSS, SMS, como é que é esse? SMS. SMS, seu textinho aí que a gente manda recado pra você. 8831-9050, manda seu torpedo. Se você também quiser, entre no nosso MSN, sondatribo@hotmail.com, tá online aí, manda seu recado também que a gente manda bala aqui pra você. Jaqueline, qual é a promoção da Água de Cheiro aí? Pois é, Cortes, a Água de Cheiro, que tem loja lá no Conquista Center, tem uma linha completa de produtos pro dia a dia, como colônias, desodorantes, hidratantes, shampoos, maquiagem e também opções de presentes com excelentes preços para homens, mulheres e crianças. Você pode ser uma revendedora Água de Cheiro, é só ligar para o 3421-2039 e pedir mais informações. É uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. Para o Dia das Mães, a Água de Cheiro preparou uma promoção especial que já está valendo. Você ganha uma colônia nas compras acima de R$ 95,00, é isso mesmo. Vai até a Água de Cheiro, adquira novos produtos e ganha uma colônia ótima. A Água de Cheiro fica no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. Abraço aí pra galera que está ouvindo o Som da Tribo. O Dil do Cachorro Quente. Dil do Cachorro Quente aí na Avenida Brasília, na Patagônia. Não perde o Som da Tribo. Grande Dil aí do Cachorro Quente na Avenida Brasília, da Patagônia. Também Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, Awana e Anderson. Loteamento Bateias, a galera colada curtindo o Som da Tribo. Ó, daqui a pouquinho tem a banda Jovem Guarda, Alto Astral dos anos 80 aqui no Som da Tribo. Segura a onda aí. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir Os Paralamas do Sucesso e Cazuza, anos 80, aqui no Som da Tribo. Segura a onda. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Tribo. Suas armas.

aquele garoto que ia mudar o mundo. Mudar o mundo. Agora ficha tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morrerão de overdose. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Cazuza, Ideologia, Paralamas, Sucesso Selvagem. Como é bom a gente relembrar, curtir essas músicas aí dos anos 80. Como era legal a Ai, cena. Ai, meu Deus, era muito bom. Jaqueline, abraço aí pra galera que está mais curtindo o som da tribo. Mais corpos tá bombando, hein? Os torpedos aqui também. Os torpedos estão bombando, mas agora eu vou dar um alô aqui que veio via telefone. O Bruno Rafael da Vila Serrana 1 quer ouvir Metallica. E olha só, ele oferece pra sua avó, Nossa. A Maria Bernadette, sua tia Margarida. Vovó do rock. Isso aqui é vovó. Eu achei maravilhoso, adorei. Torpedo aqui que chegou do Major do Reggae do bairro Petrópolis. A galera aí mandando seu torpedo. Tem mais torpedo aqui. David, o Geleia e Juliane ouvindo o som da tribo em Camamum, no sul da Bahia. Pela iconquista.net. A galera ouvindo o som da tribo aí, mandando seus torpedos. Tem mais gente aqui. O Datsena do bairro Brasil. Ele fala: Miguel, estou sempre ligado, curtindo o som da tribo com vocês. Também pela iconquista.net. Tem mais gente aqui. O programa tá demais, gostaria de ver Matanza. Abraço de Djalma Neto. Djalma Neto mandou dois torpedos aqui. Ó, tem mais gente aqui. Quero ouvir o Iron Maiden. Oferecer para Gladys do Coveima, o destruidor de demônios do bairro Cadija. Tem mais torpedo aqui. Plácido. Plácido está informando. Ele está no shopping Conquista Sul. Diz que o shopping hoje está vazio. Muita gente está indo para a parada gay. Muita gente saindo do armário. Aí o Plácido mandou informar. Tem mais torpedo aqui. Bacana. Os torpedos estão bombando, Miguel Cortes está perdido ali. Pressão, Miguel. Pressão, Miguel. Vai ligando para cá, quais são os brindes do som da tribo? Pois é, gente, vocês vão ligando para cá para concorrer a um kit água de cheiro Ideale. Renove-se na água de cheiro, também dois ingressos para o show do Ramanaia na próxima sexta lá no Apogeu. Um CD da banda Ladrões de Vinil e dois ingressos para o show do Matanza, quarta-feira, dia 21 de abril, a oferta da Casa à Parte Eventos. Então vai ligando pra cá, 3421-1507, participe, interaja com o som da tribo. Quer mandar torpedo? 8831-9050, 8831-9050. O Jonas de Belo Campo, no centro de Belo Campo, tá pedindo alô pra galera, os roqueiros da cidade de Belo Campo. Tá ouvindo o som da tribo pela iconquista.net. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem a banda Jovem Guarda aqui, falando do super show que vai rolar aí no próximo dia 20. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7h51, você está ouvindo o Som da Tribo via 96 FM. Via plugwebradio.com e conquista.net. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente e precisa de parcerias para sobreviver. O Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X. Presente aqui. Dia das Mães é no Espaço X. Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente o melhor da quinta série. É o pré-vestibular. Matrículas abertas para o pré-vestibular. É só ligar 3422-7000. Tem opção no centro e opção no Candeias. Água de cheiro. Agora tudo em até seis vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Venha conhecer a nova coleção Outono e Inverno da Anima Pop. CCAA. Ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. FTC. Eu sou FTC. Seja também. É só acessar www.ftc.br. Se você está afim de mandar e-mail ou entrar no nosso MSN aí, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter, só seguir twitter.com/sondatribo. Se está afim de mandar torpedo, É só mandar, é fácil. 88319050. Boa noite, André Barros Cairo. Boa noite, Miguel Cortes. Boa noite, Jacqueline Jack e Gisélia, que é a presidente do clube. Beleza, social. André. Vai rolar um show da banda Jovem Guarda essa semana, né? Exatamente, a banda está afinadíssima. Nós vamos tocar música dos anos 60, 70, Pink Floyd, Dire Straits, Beatles, Roberto Carlos, Renato Silvio Caps, né? E aí, de repente, nós estamos aí convidando o pessoal, né? A galera de todas as idades, porque a música também é para todas as idades, para esta festa que será no dia 20. Agora que é véspera do feriado, véspera, né? Véspera de feriado, né, André? E aí, Jacqueline, já que eu tenho certeza que ela vai estar lá curtindo com o Miguel Cortes, né? E vamos fazer uma festa bonita. É, vai ser comemorando quantos anos do Clube Social, André? 67 anos, né? 67 um clube, anos. Poxa, né? Já está na terceira idade. É, e ele está na terceira idade, rapaz, e agora eu tenho percebido que esse clube está levantando cada vez mais. Que bom, né? Você convidou alguém para vir com você aqui, né? Eu fiz um convite à presidente do clube, que é Juscelia. E ela poderá falar melhor do que eu com relação a isto. Boa noite, André. Boa noite, Jacqueline. Boa noite, ouvintes da... do Soma Trigo. Pois é, pessoal. Aqui é Gisélia falando, presidente do clube. E terça-feira, dia 20 próximo, às 22 horas, nós vamos fazer no Clube Social uma grande festa, comemorando assim, os 67 anos de vida do clube. Então, que eu... estou aqui era para convidar os associados, toda a comunidade de Vitória da Conquista, para que compareça, nos prestigie, né, nessa grandiosidade dessa festa, com a banda, é claro, né, Jovem Guarda, anos 60, nada, nada, nada melhor do que comemorar em grande estilo, não é isso? Beleza. André, ingressos e mesas, onde é que a galera pode comprar? Na Secretaria do Clube Social, mesas para sócio, R$50 e para não sócio, R$60, né? E aí, de repente, vai haver também uma atração de abertura, né? Certo. Mas é uma surpresa. Mas vai ser uma agora, surpresa. Agora, de repente, a banda principal, que é a banda Jovem Guarda, vai começar o show. Aliás, o espetáculo começa às 22 horas, ou seja, a festa. Pontualmente 10 né? horas, né, André? É 22 horas, 10 horas. Tem um atraso, uma tolerância de 15 minutos? Agora, né? Na realidade, tem uma outra atração que dá início, nós devemos iniciar às 23 horas, 23h30, né? Não por aquela questão, porque demorou, não, porque exatamente tem uma outra abertura, né? E porque no outro dia também é feriado, né? Ah, que bom, essa sua colocação foi positiva, né? No outro dia, é o dia 21, né? Quarta-feira, o pessoal vai poder estar descansando. E aqueles que forem à festa, né? Aí vão descansar curtindo o que passou a noite anterior. Beleza. André, o repertório da banda, como será aí? Já que você ficou, já tem um bom tempo que vocês não tocam lá no Clube Social, né? Na realidade a banda está tocando mais fora do que aqui, né? Mas o repertório, como eu disse até no início, nós vamos cantar Beatles, Pink Floyd, Dire Straits, né? Os Incríveis, era um garoto que como eu e tal, né? Certo. E também vai haver algumas músicas de dos anos 70, né? E aí a galera tá por dentro, né? Que tá ouvindo a gente, né? Que tá muito acostumado mais. Só os clássicos dos anos 60, né? Mas é coisa de grande qualidade, né? De alta qualidade. Quando você fala Beatles, você diz tudo, porque é uma banda que começou em 1962, né? Finalizou em 1970, e ela que fez a abertura toda, né? Para que essa juventude enxergasse mais além e também mostrasse que os governos têm que pensar um pouco em outro tipo de abertura, né? Para que as pessoas possam viver de uma forma mais livre. Beleza, André, eu queria que vocês ficassem à vontade aí, convocassem a galera e agradecessem também quem está apoiando o evento aí. Aí a gente conta com a presença das pessoas que estejam nos ouvindo, né, e aqueles que não estejam ouvindo, porque o som da tribo é invível. Gostou desse tempo? Gostei dessa aí? E sem falar no sorriso de Jaqueline aqui, rapaz, que sorriso lindo. Ó, calma aí, viu? Eu tô namorada, viu? Tá bom? Então, dia 20, próxima terça, às 22 horas, Clube Social Conquista, atração Banda Jovem Guarda, show, né? Com o show dos anos 60, comemorando os 67 anos do Clube Social. Então, muito obrigado e acesse o blog do Anderson e você vai ver também uma propaganda deste show. Beleza, André? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, André já disse tudo aí. O que eu quero só acrescentar é que os associados, a comunidade que compareça no clube nos dê esse grande prestígio, né? Comparecendo e saudando o nosso grande Clube Social Conquista, que nada mais é uma história, um patrimônio histórico para a Vitória da Conquista. Beleza! Aí foi André Cario e a banda Jovem Guarda. Vamos ouvir agora, André? Ah, vai, você vai tocar a música da banda Jovem Guarda. Tudo aí? É mesmo? Vamos ouvir então. Que bom, vamos ouvir. O som da tribo. Era um garoto que, como eu, amava Beatles e Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava How and Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou. Amava Beatles e Rolling Stone. Girava il mondo, la puoi finir alla guerra del Vietnam. Capire long e non guerra più. Non suona la chitarra mas con strumento che sempre dà la stessa nota ratatata. Non tem amigos, nem mais parentes. Gente morta caída ao chão. No seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stone, stop com Beatles. No peito um coração não há mais duas medalhas sim. Som da tribo não tem pra ninguém. E essa música, velho, consagrou assim contra um, se chama Brincando de Roda. Eu quero ver todo mundo rodando, meu irmão. Rodando, rodando, rodando. Vestido de branco, tô na lama pra anunciar e o morro sai festa, festa. Faço de terreiros, eu sou dominada a brigar. Salve mamãe a brigar, salve mamãe a brigar. Verdadeiro celeiro que acumula cultura e crença. Adorações e bênção, adorações e bênção. Até quem não era do morro veio pra sambar, é. Até quem não era do morro veio apreciar e fazer vale da fé. Abre a roda e vem brigar, cirandeiro, ciranda, ciranda de pulambo, maluco, bem. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8:04. Esse é o Som da Tribo rolando pra você via 96 FM, plugwebradio.com e conquista.net. Lembrando você, terminou o Som da Tribo por volta das 11 horas. Tem o Som da Tribo inteirinho pra você ouvir novamente. É só acessar distintivoblue.blogspot.com. distintivoblue.blogspot.com. Som da Tribo vai estar disponível para você logo mais às 10 horas. Abraços aí pra galera da Internauta Serviços. Internauta Serviços fica ali na Avenida Siqueira Campos, bairro Recreio. Nosso brother aí, o Nilson, parceiro também do Som da Tribo. Aí você curtiu 5 contra 1 brincando de roda e a banda Jovem Guarda, que vai fazer o show no próximo dia 20, ou seja, véspera de feriado, terça-feira, no Clube Social, a partir das 10 da noite. A banda Jovem Guarda, que é formada por Beto Batera, na bateria, Danga na guitarra, André Cairo, guitarra e vocal, Cid no baixo, Sorriso na percussão e Álvaro nos teclados. É a banda Jovem Guarda dos anos 60, grande show aí, dia 20, às 10 da noite, no Clube Social Conquista, 67 anos do Clube Social. Abraços pra alguém aí, Jack? Não tem Devont, por enquanto. Oxi. Por enquanto não. Chegou um torpedo aqui, aí galera, sou Luana. Ela quer ouvir Guns N' Roses. Quero ganhar ingresso do Matanza. Muita gente tá querendo ganhar ingresso do Matanza aqui. Muita gente ligando aí, Devont. Tem mais o Júnior. Júnior, o base do bairro Cadija, tá mandando um abraço para Adriano e quer pedir um tempo no estudo e sair um pouco. Júnior, base aí do bairro Cadija, tá ouvindo o Som da Tribo, mandou seu torpedo. Se você quer mandar seu torpedo também, é fácil, 8831-9050, é só ligar pra cá, 3421-1507. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, tem a comunidade do Som da Tribo, então liga pra cá. Tá valendo o que, Jack, pra galera? Corte, tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na água de cheiro. Também dois ingressos para o show da Ramanaia na próxima sexta no Apogeu. Um CD da banda Ladrões de Vinil e dois ingressos para o show do Matanza, quarta-feira, lá na Concha do Centro de Cultura. Então liga pra cá, 3421-1507, participe, interaja com o Som da Tribo. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Roger Waters levará The Wall de volta aos palcos. Um dos mais importantes álbuns do Pink Floyd, The Wall, será levado novamente aos palcos por um dos seus mentores, o baixista e vocalista Roger Waters. Nesta nova turnê, Roger comemora os 30 anos de lançamento do álbum, originalmente duplo e contendo 26 faixas com shows pela América do Norte. Ao todo, estão agendadas 36 apresentações pelos Estados Unidos e Canadá. A estreia da superprodução será no dia 15 de setembro em Toronto, no Canadá. O último show da turnê será em 13 de dezembro em Anaheim, nos Estados Unidos. Por enquanto, não há previsão de turnê ser estendida por outros países. O show com o repertório completo do The Wall já foi realizado em 1980 e em 1981 pelo Pink Floyd e posteriormente pelo próprio Walters, com diversos convidados em comemoração pela queda do Muro de Berlim em 1990. Iron Maiden lançou seu primeiro disco há 30 anos. Mais do que marcar a carreira do Iron Maiden no dia 14 de abril de 1980, marcou a história do rock. Isto porque, há 30 anos, a banda, uma das maiores de heavy metal do mundo, lançou seu primeiro disco de estúdio auto-intitulado. No meio da onda punk que se alastrava nos anos 70, um garoto chamado Steve Harris começou a compor músicas no estilo heavy metal. Depois de tentar fazer parte de vários grupos, Harris resolveu criar sua própria banda de metal. Então, em 1975, nasceu o Iron Maiden. Iron Maiden, o disco foi relançado em 1998 com algumas faixas bônus. A versão contava também com a música Sanctuary, que não fazia parte do original, além das extras Burning Ambition e Drifter e também I've Got the Future, ambas ao vivo. Aerosmith fará show em Porto Alegre. O Aerosmith marcou uma segunda apresentação no Brasil em maio. Além do show em São Paulo no dia 29, a banda tocará em Porto Alegre no dia 27. A venda de ingressos para o show, que faz parte da Cocked, Locked, Ready to Rock Tour, terá início no próximo dia 19, mas ainda não foram divulgados valores. Livro sobre Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, chega ao Brasil. Chegou no Brasil o livro Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, na Encruzilhada, lançado pela Companhia das Letras, onde é estudada a letra e origem do clássico de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. A música foi gravada em junho de 1965 e se tornou o marco da carreira do cantor. O livro conta com citações, viagens ao passado e ao futuro e disseca a canção. A leitura da obra é indispensável para um fã de Bob Dylan, Cortes. Pois é, vai ligando pra cá, interaja, participe com o Som da Tribo, 3421-1507, está a fim de mandar torpedo, 8831-9050, 8831-9050, tem o nosso MSN, somdatribo@hotmail, entre em contato aí, todos os caminhos pra você falar com o Som da Tribo, então é só ligar, hein, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Vamos a um breve intervalo comercial, já já, mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Você está ouvindo o Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vai lá, então. Agora são 8 horas 12 minutos, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite via 96 FM. Rádio Pontal, Rádio Pontal Web tá desativada. plugwebradio.com e conquista.net. Abraços aí pra galera do curso de comunicação. Essa semana participei de uma aula lá de rádio jornalismo, lá com o professor Disseu e toda a galera do curso de comunicação. Olha. Falamos, debatemos sobre a cena alternativa de Vitória da Conquista. Que beleza. Beleza. Abraços aí pra galera do curso de comunicação, sexto semestre aí. Galera toda aí, o professor Disseu do curso de rádio jornalismo aí da USB. Sempre ouvindo o Som da Tribo. Jacqueline, dá uma geral na nossa cena alternativa. O que vai rolar pra galera? Olha, Curtis, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Giana Lopes, Pop MPB. O Viela fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Na terça-feira, dia 20, às 10 da noite, no Clube Social, tem banda Jovem Guarda, o show Alto Astral dos anos 60. Ingressos e mesas à venda no local. Quarta-feira, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, você já sabe que vai rolar Matanza, pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal, Os Astras, Band e Rise Again. Ingressos antecipados, R$ 10,00, à venda na Drops, Letras e Prosas, Astras e Banca Central. A realização é da Casa Aparte Eventos. No dia 23, próxima sexta, no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite, tem Conexão Vivo, com Mini Box Lunar do Amapá, Nevilton do Paraná e Os Barcos de Conquista. Ingressos R$ 10,00 no local, a realização é da Suíça Baiana. Também na sexta, dia 23, no Apogeu, tem Ramanaia, show em homenagem ao Dia do Índio, às 11 da noite. Ingressos R$ 10,00, informações 91290019 ou no local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No próximo sábado, dia 24, às 11 da noite, no Espaço Rafik, tem o 13º Relembrando o Carrascão, com DJ Davi. Ingressos e informações no local. No dia 30 de abril, sexta, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Kesley e Banda. Ingressos R$ 5,00 no local. E já está à venda o CD da Ladrões de Vinil Demo com 5 músicas. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Pois é, torpedo aqui da galera que chegou. As Astrais Band está antenada no Som da Tribo, mandando um salve aí pra galera do Som da Tribo. Grande William, sempre ouvindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Este programa está 10. Quero mandar um alô para o meu irmão Humberto, que é fã do AC/DC. A Karina de Bom Jesus da Serra mandou torpedo aqui para o Som da Tribo. Tem também o Renato Almeida do bairro Guarani, que está curtindo o Som da Tribo via eConquista.net. Mande seu torpedo também, 88319050. Algo que você queira acrescentar, Jack? Olha, Cortes, eu vou dar uma saidinha agora, porque eu vou no primeiro encontro de tuiteiros de Vitória da Conquista. Eu vou dar um pulinho lá rápido e vou fazer um flash ao vivo pra saber se tá bombando mesmo, né? Beleza, Jaqueline e Jack. Olha, gente, até agora eu tenho certeza que até o final vai ser ótimo. Beijo, até sábado que vem. Valeu, Jack. E segue o Som da Tribo, ó. Corra, compre logo seu ingresso para o Matanza, porque hoje mesmo teve local que esgotou o ingresso, hein? Ingresso antecipado para o Matanza, R$10. Estão à venda aí nas Astras, ali na Alameda Lima Guerra, na loja Drops, Moda Alternativa, no Shopping Conquista Center, na Letras e Prosa, na Siqueira Campos e na Banca Central. É Matanza, dia 21 às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, com os Astras Band, Cama de Jornal e Rise Again. Rise Again daqui a pouco, aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai parar? Som da Tribo. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Aí você curtiu Matanza, Eu Não Gosto de Ninguém. Boa noite, Jimmy. Fala aí, rapaziada, como é que tá esse barulho por aí? Tá a maior expectativa aqui com o show do Matanza, Jimmy. Você não imagina o quanto a galera está aguardando esse momento. Única apresentação aqui na Bahia, expectativa do Matanza pra vir aqui pra Vitória da Conquista. Eu não sei como é que a galera tá esperando. Sei que a gente tá amarradão, a gente tá um tempinho já sem fazer show, então a gente tá com sangue nos olhos, velho. Jimmy, ô Matanza, o que tem de diferente aí dos últimos shows pra trazer aqui para a Vitória da Conquista na Bahia, já que é a primeira vez que vocês vão tocar aqui, a galera tá ansiosa, querendo muito que o Matanza pise aqui em solo baiano. Ó, velho, a gente vai tocar coisa de todos os discos que a gente já fez, a gente já tá ficando velho, já tá com 5 discos aí na história e ainda vai ter as novidades, né? Tem até as músicas aí do próximo disco, quem sabe, que eu tô botando a ficar pronto. Ô Jimmy, o Matanza tem esse lance de sempre demorar um pouco para fazer seus trabalhos, né? Para sair um trabalho legal. Então, o último trabalho que vocês gravaram foi o MTV Apresenta, né? 2008. Já tem, portanto, aí praticamente 2 anos, né? Uhum. Acho que é essa mesmo, velho. A gente leva um tempo aí para lançar disco, a gente faz o que a gente acha que é irado, fazer o nosso direitinho, sem meter os pés nas mãos. Na verdade, se a gente vivesse no mundo perfeito, a gente ficava um tempão no estúdio. E aí depois ficava um tempão sem fazer show, mas também a gente tá mais em fazer show, então a gente não consegue compor o disco quando tá na estrada. Talvez a gente tem que arrumar 2 bandas, só pra fazer disco, só pra fazer show, então. Ô Jimmy, o público de São Paulo adotou vocês como uma banda paulista? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse amor e idolatria que a galera de São Paulo tem pelo Matanza. Eu acho que São Paulo adotou o rock como música principal, né? Se era na rua, na capital de São Paulo, a molecada média, assim, que você vê, tá vestida de camisa de banda, saca? É diferente do resto do país, mas a molecada normal, assim, tá vestida de roupa de praia, essas coisas, sabe? Então, aí São Paulo, e não é só a capital, pra falar a verdade, também o interior, também as cidades do interior são muito do rock, assim, sempre tem cidades muito pequenas e o tamanho dos clubes de rock é o mesmo tamanho que cidades muito maiores em outros lugares que tem, sabe? Então eu acho que o estado de São Paulo inteiro é um estado muito do rock mesmo. Aqui no Brasil todo, irmão. Como a gente tá falando aí, por exemplo, Vitória da Conquista também tá bombando aí, cheio de rock. Tem a cena alternativa, é bem viva aqui, Vitória da Conquista. Então a gente passa os filmes a preto do Brasil inteiro. Beleza. Jimmy, como é que está a cena alternativa aí no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro eu vou te falar, pro estado que já foi, pro estado de vanguarda, de cultura, essas coisas assim, realmente a gente é bem desguarnecido, sabe? A gente vive num momento fraco do rock no Rio. Pouco lugar pra tocar, a gente tem uma cena na capital mesmo, a cena fica espalhada pela Costa da Fluminense, sabe? Uns outros lugares são mais legais, mas na capital mesmo, e na Zona Sul, poucos lugares pra tocar, poucas bandas de referência. O Rio de Janeiro, se São Paulo é o túmulo do samba, o Rio de Janeiro acho que é o túmulo do rock. Beleza. Ô Jimmy, pra galera que não conhece o estilo ainda da banda Matanza, qual é o estilo pra galera ter uma referência, assim? O que vocês apresentariam, assim, pra galera nosso que não conhece? A melhor descrição que eu posso fazer, o nosso estilo é essa merda aí que a gente faz mesmo e não gostou, problema seu. A gente tá com conta hardcore, faz esse barulho que a gente faz aí mesmo, não é muito, muito especial não, mas é o que a gente faz com vontade pra caramba. É o rock and roll básico, né, Jimmy? Isso é que a gente sabe fazer, né, velho? Não adianta ficar inventando certo dessas coisas não, porque todo mundo vai ver que a gente não sabe. Então a gente tem que fazer o que a gente consegue, faz amarradão, faz com boa vontade, faz com jeitinho. E essa seria de ficar amarradão, pra gente é muito legal. Jimmy, quanto tempo o Matanza tá na estrada aí? Há quanto tempo que vocês estão batalhando aí? Bota aí uns 12, 13 anos aí já. O primeiro disco do Matanza é de 2000. Antes já tem muito tempo, então... Já tem um tempinho, né, velho? Já tem um tempo. Tá sempre com vergonha de ver, né? Ô Jimmy, como foi vocês terem tocado, feito a abertura para o Motorhead? Qual foi a sensação? Já abriu o show do Motorhead em 3 ocasiões diferentes. Isso. Eu acho que o mais legal não foi ter aberto a primeira vez, mas foi ter aberto na outra vez que eles vieram, ou seja, ele já ligou pra gente, já falou, ó, estamos voltando aí, vamos fazer aquele esquema, sabe? Quer dizer, já foi uma situação que já foi meio que normal, sabe, pra todo mundo, e todo mundo já se conhecia, e as equipes já se conheciam, e o clima era irado, tipo, é uma banda que não tem muito o que falar, né, velho? A gente tá vivendo um momento que das bandas em atividade, a gente ainda tem aí mais outros 3 medalhões que estão em atividade, tem Metallica, tem CDC, a gente tem o Slayer e a gente tem o Motorhead, o resto é tipo outro nível, sabe? Você tem lá a Pelé Maradona e o outro nível dos jogadores, sabe? E a gente, pô, viu lá 3 shows lá dos caras. A pior coisa pra mim é ter que tocar, na verdade. Em vez de eu poder, se eu pudesse ficar só no palco lá, só curtindo show, ia ser perfeito. Só que a gente tem que ir lá tocar e é o que pode estragar um pouquinho a noite. Mas tirando isso, meu irmão, o lance é alucinante. Jimmy, muito obrigado pela sua participação aqui no Som da Tribo, em ter participado aqui do programa. Eu queria que você convocasse a galera para curtir Matanza quarta-feira na concha do Centro de Cultura aqui pela primeira vez aqui na cidade. Então, bando de vagabundo, nós estamos indo para a Vitória da Conquista, quero ver todo mundo tomar e conquistar a situação lá na concha, Matanza, porradaria geral, quem não tiver, pode ouvir em casa buscar pelo pescoço. Eu sou o Jimmy, espero vocês. Valeu, Jimmy, sucesso. Valeu, e sejam bem-vindos aqui à Vitória da Conquista. Muito obrigado, meu amigo, valeu, velho. Então vamos curtir Matanza aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. De manhã só me lembra que eu não tenho aonde ir. O bom tenho demais, mas que diferença faz se você não está aqui pra dividir. Nada hoje em dia é como costumava ser, do jeito que era divertido tempo atrás. Varava a noite adentro pelos bares, por aí enchendo a cara e perturbando a paz. Não é nenhuma novidade ficar uma semana sem dormir. Em cada esquina tem um bar, em cada copo uma vontade de sumir de vez aqui. Mas se eu voltei pra essa cidade, foi atrás de muito tempo que eu perdi. E cada vez que faço um Cadillac eu fico procurando se é você a dirigir. Toda noite tem sempre alguém pra me dizer que mulher que vai querer te ver assim. Pleno festival, mulherada, carnaval, eu aqui com uma garrafa já no fim. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Quando fecha de manhã, só me lembra que eu não tenho aonde ir. Por bom tenho demais, mas que diferença faz se você não está aqui pra dividir. Nada hoje em dia é como costumava ser, do jeito que era divertido tempo atrás. Varava a noite adentro pelos bares, por aí enchendo a cara e perturbando a paz. Não é nenhuma novidade ficar uma semana sem dormir. Em cada esquina tem um bar, em cada copo uma vontade de sumir de vez daqui. Mas se eu voltei pra essa cidade, foi atrás de muito tempo que eu perdi. E cada vez que faço um Cadillac eu fico procurando se é você a dirigir. Toda noite tem sempre alguém pra lhe dizer que mulher que vai querer te ver assim. Pleno festival, mulherada, carnaval, que eu aqui com uma garrafa já no fim. demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar. Ela roubou meu caminhão. Ela já deve estar bem longe daqui. Ela já deve estar bem longe daqui. Daqui pode ter pego qualquer rodovia federal e foi reto na reta até sumir. Só me pergunto o que é que aconteceu. Só me pergunto o que é que aconteceu. Ela ter ido embora, tudo bem, eu não tô nem aí. Perder meu caminhão foi que doeu. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. O som da tribo. O som da tribo. Sinceramente, eu pensei que dessa vez fosse me regenerar. Trabalhando honestamente com esposa e cuidando do lar. Uma vida bem normal pra envelhecer em paz. Mas o destino quis assim, agora tanto faz. Bar não saiu nunca mais. Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Fui embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão, não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que tinha até tatuado o nome dela. Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos que eu passei trancado naquela prisão. Essa foi demais, isso não se faz. Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h33, 8h33. Você curtiu 3 do Matanza? Ela roubou meu caminhão, o último bar, e eu não gosto de ninguém. E no intervalo aí, no meio das músicas, entrevista exclusiva com o Jimmy, vocalista da banda Matanza, que vai estar aqui na próxima quarta-feira na Concha do Centro de Cultura. Corra, compre logo seu ingresso. Os ingressos já estão se esgotando pelo preço de R$10, porque no dia será 20. Então, corra aos postos de venda mais próximo aí, ou seja, Loja Drops, no Shopping Conquista Center, terceiro piso. Também a venda na Banca Central, no centro da cidade, na Letras e Prosa, livraria na Rua Siqueira Campos. E também nas Astras, Lojas Astras, na Alameda Lima Guerra. Então corra, compre logo seu ingresso. Ou então, se você quiser se aventurar a concorrer aos ingressos aqui do Som da Tribo, é só ligar 3421-1507. Os brindes do Som da Tribo, hein? Um kit água de cheiro Ideale. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. 2 ingressos para o show do Ramanai, a próxima sexta no Apogeu. 1 CD da banda Ladrões de Vinil. E 2 ingressos para o show do Matanza, quarta-feira, dia 21, feriado, às 16h, na Concha do Centro de Cultura. Então é só ligar, final do Som da Tribo, você vai concorrer aos brindes do programa. Vá ligando, hein? 3421-1507, participe, interaja com o Som da Tribo. Água de cheiro, que tem loja no Conquista Center, tem uma linha completa de produtos para o seu dia a dia, como colônias, desodorantes, hidratantes, shampoos, maquiagem e também opções de presentes com excelentes preços para os homens, mulheres e crianças, hein? Você pode ser uma revendedora água de cheiro. É só ligar 3421-2039 e peça mais informações. Então, se você quer ser revendedora água de cheiro, ligue para 3421-2039 e peça mais informações. uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, hein? Água de cheiro. E para o Dia das Mães, a Água de Cheiro preparou uma super promoção especial. Já que está valendo, hein? Você ganha uma colônia nas compras acima de R$ 95,00. Isso mesmo. Comprando R$ 95,00, você ganha uma colônia na promoção Dia das Mães da Água de Cheiro. Isso mesmo. Vá até Água de Cheiro, adquira ótimos produtos e ganhe uma colônia. Água de Cheiro fica ali no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves, no centrão de Vitória da Conquista. O som da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, vai rolar o show com Diana Lopes, Pop MPB. Viela Sebo Café fica ali na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Próxima terça-feira, dia 20, às 10 da noite, véspera de feriado no Clube Social Conquista, Banda Jovem Guarda e o show Alto Astral dos anos 60. Ingressos e mesas à venda na diretoria do clube, ou seja, na portaria do clube. E quarta-feira, hein? Quarta-feira, às 16h, na Concha do Centro de Cultura, tá rolando Matanza pela primeira vez em Conquista. E mais Cama de Jornal, Astras e Raise Again. Ingressos antecipados, R$10 à venda na Drops, Letras e Prosas, Astras e Banca Central. Realização, Caso à Parte Eventos. Próximo dia 23, próxima sexta-feira, no Teatro Carlos de Alvaz, 8 da noite, tem Conexão Vivo com Minibox Lunar do Amapá e Nevilton do Paraná e os Barcos de Vitória da Conquista. Ingressos, R$10 à venda no local. Realização Suíça Baiana e Casa Parte Eventos. Também na sexta-feira, dia 23, do Apogeu, Ramanaya, show em homenagem ao Dia do Índio, às 11 da noite. Ingressos, R$10. Se você quer mais informações, é só ligar 9129-9129-0019. Ou no local, o Apogeu fica ali na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No próximo sábado, dia 24, às 11 da noite, no Espaço Rafik, 13ª, relembrando o Carrascão com o DJ Davi. Ingressos e informações no local. Já no dia 30 de abril, uma sexta-feira, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, Kesler e Banda. Kesler e Banda, dia 30 de abril, às 9 da noite, no Viela Sebo Café. Ingressos R$5 no local. Já está vendo aí o CD da Ladrões de Vinil. Você que não tem ainda, corre e compre logo o seu na Letras e Prosa. Acesse aí blogdoanderson.com, blogdjdavi.com, plugwebradio.com e conquista.net, distintivoblue.blogspot.com. A galera que dá aquele up ao som da tribo na internet. Tem torpedo aqui da galera. A galera tá falando aí do Twitter Encontro que está rolando no Estação Arte. Tá certo a galera aí do encontro dos tuiteiros aí curtindo o som da tribo. Rafael Melo tá pedindo um alô aí para os tuiteiros Michele, João Daniel, Graziele, Rafael e Tassis e Igor. A galera toda aí ouvindo o som da tribo. Tem mais torpedo aqui. A banda mais é as Astrais, Def, Core, Na Veia, Matanza também, a galera do Rise Again, a galera que vai fazer o som lá no próximo quarta-feira na Concha do Centro de Cultura. Se você tá afim de mandar seu torpedo, manda pra cá. 8831-9050, tem o nosso telefone também, ó. Torpedo é 8831-9050, telefone 3421-1507, tem e-mail também, sondatribo@hotmail.com e tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Chega de papo. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? o som da tribo. Ha ha ha ha ha ha ha. som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 46 minutos. Você curtiu Green Day, Last of the American Girls, aqui no som da tribo, e AC/DC War Machine. Os torpedos continuam chegando aqui. O Maicon está falando aqui através de torpedo que vocês do som da tribo são a alma do cenário underground de Vitória da Conquista e região. Grande Maicon, obrigado aí pelas palavras de incentivo ao som da tribo. Vocês não imaginam como é difícil manter um programa desse no ar, mas graças a esses incentivos que vocês mandam pra gente, que a gente continua na batalha do som da tribo. Tem mais aqui, olha. Simone está ouvindo o som da tribo diretamente de Curitiba, curtindo o som da tribo pelo site da 96FM. Grande Simone aí na cidade de Curitiba ouvindo o som da tribo. Tem mais aqui, tá chegando cada vez mais. Som da tribo em Vitória da Conquista para o Brasil. Muito som legal. Programa de hoje. Simone lá de Curitiba ouvindo o som da tribo. Não para de chegar os torpedos aqui. Quero concorrer aos ingressos para o show do Matanza na quarta. Quero muito ir. Edmilson Azevedo Santos, bairro Nossa Senhora Aparecida. Mande um beijo para Moane, aí a galera do bar aí, ouvindo o som da tribo aí no bairro Nossa Senhora Aparecida. Estamos em Curitiba, estamos Nossa Senhora Aparecida, estamos em Belo Campo, som da tribo bombando aí. Quem chegou por aqui foi o Marcelo da banda Rise Again, a banda que venceu aí a maratona de bandas para tocar na abertura do Matanza. E aí, Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez ao som da tribo. Boa noite, Miguel, boa noite aos ouvintes da 96FM. É um prazer estar aqui mais uma vez para estar falando do nosso trabalho, Rise Again. Eu quero agradecer a todos os votos que a gente recebeu na comunidade dos Astrais. Vai ser uma honra tocar, fazer a abertura do Matanza, né? Que acho que é um marco de Vitória da Conquista. Verdade. Uma banda. Acho que vai bater recorde de público lá no Centro de Cultura. Aqui, a divulgação tá muito boa. E como foi essa batalha de vocês aí pela internet para ser a banda escolhida aí na comunidade das Astrais? Foi complicado, no início tinha várias bandas concorrendo, mas como a gente tem um público assim grande aqui em Conquista, a gente conseguiu colocar uma distância maior e acho que a gente venceu com vários votos, aí não teve dificuldade não, mas eu quero agradecer a todo mundo que votou, as outras bandas também estão de parabéns também, que recebeu vários votos, é isso aí. Ô Marcelo, como você analisa aí o atual cenário rock and roll de Conquista? Você que pegou uma fase meio difícil aí, né? Em termos de eventos, mas a galera continua fazendo os eventos, se organizando e tendo espaço para as bandas tocar com todas as dificuldades. Eu queria a opinião sua, você que chegou depois, já pegou o bonde andando aí. Eu creio que de 2 anos pra cá o movimento cresceu muito. Muitas bandas surgiram, a qualidade também das bandas também estão melhorando. Eu acho que o pessoal tá dando uma perspectiva maior ao crescimento das bandas aqui. O pessoal tá se esforçando, tá querendo fazer um som mais profissa, né? Isso, eu acho que tá indo pelo caminho certo. E a banda, houve alguma mudança do último show pra cá ou continua aquela mesma que quando vocês estiveram aqui no Som da Tribo? Não, continua a mesma formação, acho que a banda... Fala o nome da galera aí. Joab, vocalista, né? Duda, baterista, Leite, baixista. E você na guitarra, né? Então é um rock básico. Vocês vão tocar músicas próprias no show? Vamos, a gente tá trabalhando no nosso primeiro CD, a gente vai entrar em estúdio dentro de 2 meses, vai estar gravando nosso primeiro EP, a gente vai tocar 2 músicas nesse show lá. Duas músicas próprias. E os covers, vai ter alguma mudança que vocês vão fazer aí? Alguma novidade? A gente vai ter uma novidade, uma música que a gente vai dedicar ao pessoal que votou na gente. Uma música aí do Manowar. No repertório de vocês, o que vocês tocam? Assim, pra galera que ainda não conhece o trabalho de vocês. A gente toca a Sepultura, Megadeth, Metallica, Creator, Annihilator, Slayer. Bastante variado o trash aí. Trash europeu, é o som que a galera curte, né? É. E já tem a ordem já da apresentação das bandas lá, já. Marcelo? A primeira banda vai ser a Rise Again. Rise Again vai abrir, né? A primeira banda. Depois as Astrais, Cama de Jornal e Matanza. Então, Rise Again abre, as Astrais Band, depois Cama de Jornal e Matanza pra encerrar. Grande dia do Rock and Roll de Conquista, dia 21. Eu queria que você convocasse a galera aí que curte não só a Rise Again, mas o Rock and Roll de Conquista. Eu acho que esse show vai ser um divisor de águas aí. Vai dar um up a mais aí pra galera Rock and Roll que estava aí assim meia tímida. Eu acho que vai comparecer um grande número de pessoas no show do Matanza. Realmente quem não for vai perder, porque vai ser memorável esse show. O Matanza e Conquista. Vai vir muita gente de fora também. Legal. Então fica aí o convite pra todo mundo aí nesse show que ninguém vai se arrepender, porque vai ser um show memorável. Beleza, Marcelo. Mais uma vez eu queria agradecer a presença aqui da banda Rise Again. Sempre participando aqui do Som da Tribo e fazendo seus eventos também. Quando quiserem, é só comparecer aqui. Queria que você ficasse à vontade para agradecer a galera que apoia de alguma maneira a banda aí também. Eu fico obrigado pelo convite. Quando a gente tiver gravado já o primeiro CD, a gente quer vir aqui também lançar. Tranquilo, passar pode. Distribuir uns CDs aí para os ouvintes. A galera que manda. E agradecer ao pessoal aí, os ouvintes da São da Tribo, e que compareçam ao show. Beleza, Marcelo, muito obrigado pela sua participação e sucesso lá no show, na abertura do show do Matanza, próxima quarta-feira. Obrigado. Lembrando a você que na próxima sexta-feira também tem mais rock and roll, hein? A turnê da Conexão Vivo aqui em Conquista, no Teatro Carlos Jeová. Próxima sexta-feira, no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite, com Mini Box Lunar, uma banda do Amapá, Nevilton, no Paraná, e Os Barcos. Ingressos, R$10, lá no Teatro Carlos Jeová. Tá certo? Então a gente vai curtir agora Nevilton e Cama de Jornal, duas bandas que irão tocar aí. Uma na quarta-feira, Cama de Jornal, quarta-feira, e a Nevilton na sexta-feira, a banda Nevilton, lá do Paraná. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Seu quarto ficava incerteza e a distância. Só se for fácil, garantido, aí eu faço. Nunca joga nada e quer massagem. Não quer nem ver o jogo, só quer gol. Não lê o livro, só quer a mensagem. E só chupa laranja que um outro descascou. Rezava, mas esquecia de crer. Queria o bem, mas só levava mal. E quando então o papo era fazer, preferia voltar só no final. Pois sempre foi mais fácil esperar e ver as cores no jardim dos outros. Esperar para ver no que vai dar. E se for legal, por que não fazer igual? Bem a vida, mas esqueci apenas de viver. Passava o dia olhando pra parede e nunca via nada acontecer. Queria saber como é viajar, mas tinha medo de algo dar errado. Então achava melhor nem tentar. E esquecia que podia ter amigos ao seu lado. Espera, mas todo ano chega a primavera e o calor do sol sempre tá aí pra te abraçar. E enfim um dia ele acordou pra vida e experimentou o que é viver. E amou, errou, tentou, leu, descobriu que é natural. Nem tudo sai como se espera, mas todo ano chega a primavera e o calor do sol sempre tá aí pra te abraçar. Pode sorrir. Sorrir. O som da tribo. Ok, baby. Vai encarar. O som da tribo. Quando saio de casa pra tocar com a galera, já fico imaginando o vídeo que me espera. Quando saio de casa pra tocar com a galera, já fico imaginando o vídeo que me espera. Punk rock, punk rock, punk rock. Não quero violência, só quero protestar. Não quero repressão, só liberdade pra guitar. Não quero violência, só quero protestar. Não quero repressão, só liberdade pra guitar. Punk rock, punk rock, punk rock. Se conquistar. Punk rock, punk rock, punk rock. Se conquistar. Punk rock, punk rock, punk rock. Se conquistar. Punk rock, punk rock, punk rock. Se conquistar. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são pontualmente 9 horas, o som da tribo rolando pra você até daqui a pouquinho, até as 9h10 por aí. Ainda há tempo pra você ligar, 3421-1507, concorra aos brindes do som da tribo. Ainda está valendo, dá tempo pra você ligar pra cá, tá valendo um kit água de cheiro, ideal é unissex, renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, 2 ingressos para o show do Ramanaia, próxima sexta no Apogeu, 1 CD da banda Ladrões de Vinil, 2 ingressos para o show do Matanza, quarta-feira, às 4 da tarde, na coxa do Centro de Cultura, é só ligar, 3421-1507. Chegou mais torpedo aqui, a Beatriz. Beatriz está sintonizada todos os sábados na melhor frequência do rádio de conquista, que é o som da tribo. Ela quer ganhar os ingressos para o Matanza e quer ouvir Dead Fish. Você também quer mandar seu torpedo? 88319050. Clássicos da tribo. Clássicos da tribo você vai curtir. Duas baladas legais: Iron Maiden, Remember Tomorrow e Janis Joplin, Summertime. Segura a onda aí. Clássicos da tribo. Unchain the colors before my eyes. Som da tribo. Som da tribo. Da tribo. Clássicos da tribo, você curtiu Summertime com Janis Joplin, Iron Maiden, Remember Tomorrow. Realmente dois monstros do rock and roll de todos os tempos. Janis Joplin, Iron Maiden, Remember Tomorrow. Muito bom mesmo. Abraço aí para a Laís do Centro. Ela tá dando abraços aqui, mandando abraços aí pra galera aí do Som da Tribo. E pra Louro, Dieguinho e Goma da banda Ladrões de Vinil, Torpedo aqui para o Som da Tribo. Mais um Torpedo aqui. Notícia de última hora, Miguel. Convidada a dar uma palestra. Me convidando para ir dar uma palestra aos alunos de comunicação da UESB e o Som da Tribo como fonte de pesquisa acadêmica. Assinado universitário pré-moldado. Irei sim. Só convidar que a gente vai lá. O maior prazer. Ó, sortudos aqui. A galera que ligou, que participou. Muito obrigado mesmo a todos que mandaram seus torpedos, que ligaram para participar dos sorteios, que ligaram para pedir seu alô, suas músicas, galera que participou do MSN, galera que manda seus recados aí nas ruas de Vitória da Conquista, pessoalmente, a galera que manda recado através do Orkut, do Twitter, muito obrigado mesmo, muito gratificante fazer sempre o Som da Tribo, programa que movimenta Vitória da Conquista, toda a região, via internet, muita gente, Brasil afora, curtindo o Som da Tribo, isso é muito bom para a cena de Vitória da Conquista, ter um programa desse naipe. Muito obrigado mesmo a todos aí, por acreditar no projeto Som da Tribo. Vamos aos sortudos aí, sortudas que ganharam os brindes do Som da Tribo. O CD da banda Ladrões de Vinil. O CD da banda Ladrões de Vinil saiu para Leonardo Soares, do bairro Cruzeiro. Leonardo Soares, do bairro Cruzeiro, ganhou o CD da banda Ladrões de Vinil. Leonardo, devidamente documentado a partir de terça-feira à tarde na livraria Letras e Prosa, retirar seu brinde. O kit Água de Cheiro saiu para Luciene Viana, do bairro Iracema. Luciene Viana, do bairro Iracema, ganhou o kit Água de Cheiro. Luciene Viana, devidamente documentada a partir de terça-feira à tarde na loja da Água de Cheiro, no Shopping Conquista Center, primeiro piso. Os ingressos do Matanza. Muita gente ligou mesmo, hein? Muita gente ligou para concorrer aos ingressos do Matanza. Mandou torpedo, mandou e-mail. As sortudas, hein? As sortudas foram elas. Débora Ramos Meira. Débora Ramos Meira, do Morada dos Pássaros. Final do telefone 6534. Débora Ramos Meira, final do telefone 6534, Morada dos Pássaros. Roberta Santos, do Bairro Brasil. Roberta Santos, do Bairro Brasil. Final do telefone 7493. 7493. Roberta Santos, do Bairro Brasil. E Débora Ramos, do Morada dos Pássaros. É tirar seus ingressos do Matanza, terça-feira à tarde, na Livraria Letras e Prosa, na Avenida Siqueira Campos. Sonda Tribo é um programa independente. E os parceiros, a galera que acredita no projeto Sonda Tribo, FTC, eu sou FTC, seja também, acessa aí www.ftc.br. Metropolitim, moda pra galera Tim, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, tudo sobre a moda outono e inverno na Anima Pop, ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Água de Cheiro, hein, que está com uma super promoção para o Dia das Mães. Tá certo? Já está valendo. Você ganha uma colônia nas compras acima de R$ 95,00. Uma colônia nas compras acima de R$ 95,00. Isso mesmo, vá até Água de Cheiro e adquira ótimos produtos e ganha uma colônia. Água de Cheiro fica ali no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves, no centro. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular, opção pré-vestibular, matrículas abertas. É só ligar 3422-7000. Tem opção no centro ou opção no Candeias. E Espaço X, presente aqui, Dia das Mães é no Espaço X. Tudo sobre a coleção outono e inverno no Espaço X. Se você tá afim de mandar e-mail, mande aí, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut, Twitter do Sonda Tribo. Siga o Twitter do Sonda Tribo, twitter.com/sondatribo. Tá afim de mandar torpedo? Ainda há tempo. 88319050. Aí, se você perdeu o Sonda Tribo, logo mais, às 11 horas, no blog distintivoblue.blogspot.com, Sonda Tribo disponível para você. Abraços aí para o Ozzy, o nosso moderador do MSN, cuidando aí da retransmissão do Sonda Tribo via internet pela iConquista.net. Para Rubenil do Metal e Amon Silva aí da plugwebradio.com, que também retransmitem o Sonda Tribo. É a equipe do Sonda Tribo, equipe que faz com que o programa vá ao ar todos os sábados. Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jacqueline Jack. Bastidores e telefone, Devil de Andrade e Cristiano Anunciação. Edição podcast, Rubenil do Metal, Plácido Mendes, Web Radio, Oziel Aguiar, da iConquista.net. A todos, um ótimo sábado. Desencana que a vida engana. E cuidado, muito cuidado para onde você vai e com quem você anda. A cidade está muito violenta, Devaldir. E aí? Foi bom pra você, Devaldi? É sempre bom fazer o som da tribo, Miguel. Valeu, Devaldi. Valeu, galera. Sábado que vem a gente se fala aqui nas ondas da 96 FM 95,9. Tchau, tchau. Se cuida. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vamos lá, então. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Sábado, às 7 da noite, aqui na 96 FM, o Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Logo, logo, você vai conhecer Altos Papos, um programa diferente, com uma galera animada, discutindo temas interessantes. E o melhor, com muita música boa e prêmios pra você participar por e-mail, telefone ou do jeito que você quiser. Altos Papos. Altos Papos. O programa. Em breve. Na 96 FM. 93. 96. Rádio 96 FM. 9 e 19.